E no 386 da Rapa Cristã, vencidos os combates. Louvemos ao Senhor. 386 da Rapa Cristã. Oh, meu tema, tua esposa de Jesus, em justiça Deus te edificará. Tua tenda que te manda viva luz, ele mais aumentará. Toda ama de rancor, conta de fabricar.